quoi? Patrouille Salvador, bois 2223, passez-le. 19, muito obrigado. Rony, boa, Delta 3191. Muito obrigado, bom dia. 9 controle, 119. 898, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Gol 1556 da Costa.